Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas. Recebo aqui no estúdio, neste instante, o candidato professor Sérgio, ele que é candidato a deputado estadual pelo PSD, Partido Social Democrático, número 55.456. Bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os amigos ouvintes da RCI, um prazer imenso estar aqui com vocês. E vamos apresentar um pouco, né, apesar de já ter disputado várias eleições, ser conhecido do público aqui da nossa região, gostaria que você se apresentasse, né, contasse um pouquinho da sua história para os nossos ouvintes que estamos acompanhando agora. Olha, Guilherme, amigos ouvintes, eu tenho 55 anos de idade, vim para Foz do Iguaçu antes de completar os 14, ou seja, faz 41 anos que eu moro em Foz. Vim de Matelândia, onde eu era boia fria, né, não tinha pai, família muito pobrezinha, trabalhava na roça, capina soja, quebra milho, colhia algodão, colhia fumo. Vim para Foz do Iguaçu e meu primeiro tempo aqui em Foz do Iguaçu, comprei uma enxada e percorri aqui a região do Boici, da Vila Holanda, do Maracanã, com uma enxadinha nas costas, bater palma nos portões para limpar quintal, para fazer horta. Consegui uma bolsa de estudos no Colégio Agrícola, entrei e aí consegui me formar técnico agropecuário aqui em Foz do Iguaçu e nunca mais saí dessa cidade. Ainda na juventude, entrei no grupo de jovens da Igreja da Vila Holanda, da Paróquia Perpétuo Socorro, fui presidente, depois fui presidente do grupo de jovens da Catedral São João Batista, nos tempos do nosso saudoso e amado Padre Germano, a irmã Genoura. Ajudei a fundar a primeira entidade que tirou criança abandonada de rua de Foz do Iguaçu em 1984, menino ainda, tinha 20 anos de idade, o Servim aqui no Boici. E na sequência fiz uma faculdade, um curso na antiga Facisa, que virou Unioeste, fiz mais uma faculdade, fiz uma especialização em São Paulo, mais uma especialização aqui na Unioeste, mestrado em políticas públicas também estou cursando, escrevi 7 livros de poesias, contos, prevenção às drogas, relacionamento pais e filhos, iniciei um trabalho muito grande de palestras de prevenção às drogas. Hoje já se totalizam mais de 3.600 palestras voluntariamente, a maioria nem a gasolina e o pedágio eu recebo, eu gasto ainda e faço com muito amor em todo o Paraná e fora do Paraná. Haja vista que a última palestra que eu fiz agora, no período eleitoral, semana retrasada, foi lá em Fortaleza, num grande evento, me pagaram o avião e o hotel, não cobrei nada pela palestra, ainda paguei meu táxi, né, meu deslocamento lá. Então, fui professor do Colégio Anglo-Americano durante muitos anos, depois assumi a supervisão geral do colégio, dei aula no Colégio Objetivo, na Faculdade de Processamento de Dados, nos colégios Barão do Rio Branco, Paganotto e na Vila Seno Flávio Arque. Então, uma grande experiência como professor também, né? Meus 7 livros, fundei grupo de teatro amador em Foz do Iguaçu, fui vice-presidente da Federação Independente de Teatro Amador do Paraná, e essa minha luta toda na sociedade e na comunidade levou a eu ser chamado para a política. Fui vereador 3 mandatos em Foz do Iguaçu. Na sequência, fui convidado para ser candidato a deputado federal. Nas 2 últimas eleições, fiz 100 mil votos, só com trabalho, só com meu nome. Na última eleição, fiz 22 mil votos fora de Foz do Iguaçu. E trabalhei na Itaipu Binacional um tempo, chefiei o escritório regional do IAP aqui em Foz do Iguaçu. Então a gente tem toda uma caminhada, uma experiência de vida, amor ao próximo, respeito, Deus no coração. No voluntariado, fiquei 17 anos na diretoria da creche da Irmã Ernesta, no Morumbi, um bom tempo na Casa Família Maria Porta do Céu, do Jardim Paraná. Sou rotariano há 18 anos, do Rotary Três Fronteiras. Então a gente tem toda uma caminhada também no voluntariado. Sou presidente, agora peguei licença, do Conselho Deliberativo da Guarda Mirim de Foz, voluntariamente, há muitos anos também. Então, eu tenho uma vida prestada à comunidade, né? Eu não sou um candidato dessa eleição. Só há 25 anos que eu dou palestras contra as drogas, há 18 anos estou no Rotary, fiquei quase 20 anos na Ernesta. Toda uma caminhada aí que me habilita. E, graças a Deus, eu tenho uma votação bastante grande também fora de Foz do Iguaçu, né? Esse trabalho de palestras meus que começou sem ser por política, jamais sonhava em ser candidato, e que hoje tomou conta da minha vida, da maioria do meu tempo, mas também que hoje me dá credibilidade para chegar em Santa Terezinha, Medianeira, Matelândia, São Miguel, Itapulândia, Missal, Serra Nova, Santa Helena. Só essas cidades que eu falei, eu faço 12, 15 mil votos agora, daqui 10 dias. Então, graças a Deus, é um trabalho construído ao longo de uma vida e a comunidade reconhece. Então, estou feliz. Estou nessa candidatura a deputado estadual, né, junto com o meu candidato governador Ratinho Júnior, que eu tenho muita amizade, uma relação muito bacana com ele, na esperança de poder contribuir com Foz do Iguaçu, com o Oeste do Paraná e com todo o nosso estado aí, com a minha honestidade, com a minha dedicação, com o meu amor, com o meu conhecimento e com o meu trabalho. E como é que surgiu essa decisão de se lançar agora candidato a deputado estadual, após, inclusive, ter assumido como suplente, né, vagas na Câmara dos Deputados em mandatos anteriores? Olha, veja bem, Guilherme, eu fui candidato a deputado federal acreditando que a nossa cidade iria se fechar, diminuir o número de candidaturas e finalmente elegermos um federal. O Vitor Assi assumiu um tempo como suplente, o Cláudio Rorato também, né? E a gente ouvia aquela conversa, faz precisa federal. Se eu tivesse ido para estadual, me sobraria voto nas outras. Nessa não. Nessa está muito difícil porque Foz também agora lançou 15 candidatos a federal. Está cometendo outro erro a nossa cidade, infelizmente, né? Agora dificulta até para estadual. Mas eu fui para a federal, fiz 100 mil votos, assumi um período no lugar do Ratinho Júnior, no gabinete dele. Mas agora, eu com 55 anos de idade, sabendo a minha condição financeira, estrutural, sou professor, minha esposa é professora, eu não tenho patrimônio nem para começar, eu não tenho patrimônio para 5 dias de uma campanha de federal para tentar ganhar desses grandes candidatos estabelecidos pelo Paraná, né? Que há muito estão lá como deputados federais. E a gente mora na última cidade do Paraná, aqui na fronteira. É longe para sair. Por exemplo, eu tenho um trabalho maravilhoso de palestras em Cambará, lá na divisa com São Paulo. Eu não vou conseguir chegar lá agora na campanha. Eu tenho um trabalho maravilhoso em Ventania, em Cornélio Procópio. Olha a distância, amigo ouvinte, 670, quase 700 quilômetros daqui. A minha campanha não chega lá. Eu rodeio o Paraná nesse trabalho ao longo de 25 anos, mas eu não tenho perna agora, eu não tenho condição financeira, equipe, estrutura. Então, estadual é muito mais num projeto junto com o Ratinho Júnior. Eu me elegendo deputado estadual, contando com 100% da confiança do Ratinho Júnior, caso ele seja eleito governador, que eu acredito, espero, estou trabalhando para isso, eu sei que eu vou ter muita força política. Eu tenho 100% da confiança do Ratinho Júnior. E eu conheço aqui o oeste do Paraná. Guilherme, amigos ouvintes, eu em Santa Helena, eu vou na subsede São Clemente, né? Eu vou na Vila Celeste, eu vou no São Roque, São Miguelzinho, esquina Céu Azul, Santa Terezinha, Alto IBC, qualquer lugar, sem ninguém me dar informação. Eu chego ali em Missal, eu vou na Vista Alegre, Dom Armando, Jacutinga, linha São Pedro, Portão do Cuí, Santa Cecília, qualquer lugar. Eu conheço, eu faço mapa de estrada rural dessa região, de tanto que eu já rodei fazendo palestras. Então, eu vou ser mais útil para Foz do Iguaçu e para o extremo oeste do Paraná como deputado estadual, junto com o meu governador, com a confiança que eu tenho com ele, conhecimento da região, do que tentar uma vaga para federal de novo e fazer isso. Dessa vez para federal, acho que eu chegaria nos 70 mil votos. Mas essa vez eu estou vendo que a linha de corte é 90 a 100. Então não adianta eu me iludir. Eu, pela cidade, eu fui para federal. Agora, eu vejo assim, só se eu estiver mentindo para mim mesmo, amigos ouvintes, mas eu não estou mentindo para vocês. Eu vejo que pela cidade, pela região, eu vou ser muito mais útil se eleito deputado estadual. Quais são as propostas até que você apresenta nessa campanha? O que é que você pode dizer aí aos ouvintes de prioridades, bandeiras que serão defendidas se eleito deputado estadual? Olha, veja bem, eu não sou assim de fazer promessas, né? Porque a vida inteira eu estou no seio da comunidade, correndo para cima e para baixo. Quando eu assumi como deputado federal, estava aquela greve dos taxistas, vans, tudo ali do Parque Nacional do Iguaçu, parque fechado, eles não podiam trabalhar. Entrei na luta com eles, fomos para o pau mais de um ano em Brasília e eles trabalham até hoje. O pessoal da Vila Rural, lá do Alto da Boa Vista, olha, um desespero para conseguir a escritura, a terrinha deles, mudar para lá e trabalhar. Estão lá trabalhando. Eles sabem bem o quanto eu trabalhei para eles estarem lá hoje. O amor que eles têm por mim. Da mesma forma, essa questão dos free shops, então, surgiu naquela época, eu votei essa lei lá em Brasília, acompanhei sim de lojas, centro comercial, tudo, para a gente tentar proteger os comerciantes locais. Eu sou muito de, as coisas estão acontecendo e eu estou sempre na comunidade, eu vou trabalhando. Mas Foz tem situações gravíssimas que têm que ser resolvidas, né? A questão da Unioeste, por exemplo. Eu fiz 3 cursos na Unioeste. Meu Deus do céu, eu estive lá no debate semana passada. A Unioeste gasta R$112.639 por mês, despesa fixa, porque é luz, é água, é telefone, é combustível, é material de limpeza, é toda aquela estrutura com mais de 2 mil universitários, é xerox, é tudo, para manter aquele mundo que é a Unioeste. Gasta 100 e poucos mil por mês, que é pouco. Um investimento do governo do estado para manutenção, para o custeio de uma universidade assim, recebe 52 mil por mês. Recebe 52 e gasta 112. tem que se rever isso. O nosso hospital municipal não pode perder essa ajuda do governo do estado, tem que ser ampliada, temos que trabalhar para o nosso hospital municipal se transformar em um hospital de ensino, um hospital universitário. Tem aí medicina coletiva, tem saúde coletiva e medicina na Unila, tem enfermagem na Unioeste, tem fisioterapia, tem tantos cursos na rede privada também aqui na área da saúde. Então, nós temos que trabalhar, eu como deputado estadual, junto aos deputados federais, o governo do estado em Brasília, essa perimetral leste, quanto emprego vai gerar essa obra ao longo da obra, depois de concluída e na construção? Essa segunda ponte, quantos mil trabalhadores vão fazer? Nós temos que trabalhar a duplicação da 469, essa rodovia das cataratas. Eu sei que isso aí são demandas federais. Eu estive lá como deputado lutando por isso. Mas como deputado estadual, com um vínculo muito forte com os deputados federais, conhecendo bem Brasília, pelo tempo que eu fiquei lá, junto com o Ratinho Júnior, que também foi deputado federal, eu e o Ratinho Júnior, ele governador, eu deputado estadual, a gente fazia um intenso trabalho também junto à Brasília nesse sentido. Outra questão grave de Foz do Iguaçu que eu vejo é os nossos pacientes aqui ter que fazer certos exames e cirurgias em Curitiba. É um absurdo viajar 630 quilômetros, é um sofrimento muito grande. A gente tem que regionalizar certos atendimentos na área da saúde, eu vou trabalhar para isso. Outra questão, os pacientes da oncologia, da hemodiálise, principalmente da região. É muito triste a gente ver, às vezes, os veículos precários com que muitos pacientes são deslocados, sabe, para cidades polo, para fazer uma hemodiálise. Então, na área da saúde, é a área que mais me sensibiliza, apesar de eu ser um professor, um educador. Agora, nós temos aí dezenas e dezenas de professores do estado que fizeram mestrado e doutorado, não fizeram pelo estado, no PDE, nessa questão, e que o título deles não é reconhecido pelo governo. Então, eu tenho que fazer um trabalho nesse sentido, porque eu estou fazendo mestrado, por exemplo, entende? Então, eu tenho que fazer um trabalho nesse sentido para esses professores poder ter um avanço na carreira, ter o reconhecimento do seu mestrado, do seu doutorado. Na área de segurança pública, Guilherme, também é fundamental a gente ter ações em Foz do Iguaçu, sabe? Instituto de Criminalística, não ter que mandar tudo lá para Curitiba. A gente ter um sistema de perícia em Foz do Iguaçu, a inteligência, a tecnologia, a polícia científica. Porque funcionando assim, você identifica mais rápido os criminosos, elucida mais rapidamente os crimes e automaticamente você vai aumentando a segurança. Então, o plano de carreira dos praças da Polícia Militar e os investigadores da Polícia Civil também precisa ser trabalhado junto ao governo do estado, valorizar esses profissionais que arriscam a vida todo dia nessa cidade de fronteira. Então, tem muita demanda mesmo. A vantagem é que eu conheço bem a nossa cidade por nome de rua e a situação. Então, eu sou uma pessoa preparada, sou uma pessoa consciente. Não vou lá para Curitiba para fazer coisa errada. Nessa idade que eu estou, nesse momento da minha vida, eu só quero trabalhar, ajudar o próximo, ajudar a comunidade, fazer o bem, servir. Eu tenho essa natureza. Eu sempre fui de servir. Eu era vereador em Foz, pegava meu salário, botava gasolina no meu carro, ia dar palestra pelo Paraná inteiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina. Então, eu tenho esse espírito público e eu quero colocar ele a serviço da comunidade agora como deputado estadual. E como é que está o diálogo também com as autoridades aqui da região, até pela sua trajetória aqui no oeste do Paraná, extremo oeste do Paraná, como é que está sendo essa busca por votos, por compromissos com as cidades aqui da região? Olha, veja bem, eu tenho, graças a Deus, viu, Guilherme, em Santa Terezinha, Medianeira, São Miguel, Matelândia, Serranópolis, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Vera Cruz, Diamante, Ramilândia, Entre Rios do Oeste, Santa Teresa do Oeste, mais aqui perto de Foz, Céu Azul também, eu tenho um trabalho de uma vida, porque eu sou rotariano e tem muitos rotarianos, eu sou de movimento de igreja, e então eu tenho um compromisso muito forte com essa região na questão do agronegócio, da agricultura familiar, que é, Foz do Iguaçu é o turismo, Foz do Iguaçu é questão de saúde, segurança, a nossa União Oeste e o turismo. A gente tem que trabalhar com o Ratinho Júnior para baixar, se querosene do avião, o ICMS foi para 18%, tem que baixar para 12%. A gente tinha 6, 7 voos diários para Curitiba, agora tem 2, tem que ir para São Paulo, tem que ir para Curitiba, é ridículo, é uma pouca vergonha. A gente tem que trabalhar a questão do aeroporto para receber voos internacionais. O Ratinho Júnior vai colocar 35% da verba de comunicação do governo do estado para divulgar o turismo do Paraná e a imagem do Paraná. Então, é trabalhar o turismo, Foz do Iguaçu, saúde, segurança e a questão da educação. E a nossa micro-região aqui, muito a questão do agronegócio, da agricultura familiar, o sistema viário rural, conservação de solos, sabe? Nessa área, assim, que eu tenho um compromisso muito bacana com Missal, Santa Helena, Medianeira, e é por aí que eu vou. Eu sou técnico agropecuário formado, meu ensino médio, criado na roça, então... A gente tem um conhecimento na área e um respeito e sabe a importância da agricultura familiar para manter as famílias no campo, né? Para esses agricultores poderem vender para merenda escolar do estado, dos municípios, né? A piscicultura, a horticultura, né? A avicultura, a suinocultura, né? O gado de leite. Então, eu conheço bem a região, Guilherme. O tempo que eu trabalhei na Itaipu também fiz um trabalho muito grande nos 52 municípios do oeste do Paraná. Eu conheço todos os municípios do oeste do Paraná muito bem, graças a Deus, e vai ser bacana, se Deus abençoar, eu me eleger, se a população de Foz compreender também que eu tenho uma chance muito grande de ser eleito deputado estadual em função de que eu busco 15, 20 mil votos fora de Foz do Iguaçu. Foz tem 15 candidatos, vai dividir voto demais, e a gente corre o risco de não eleger nenhum deputado estadual. Vai ser muito triste para a nossa cidade, não tem ninguém lá em Brasília, em Curitiba, perdão, para trabalhar junto ao governador, cuidado com o hospital municipal, com a União Oeste, com a nossa segurança. Vai ser triste para a cidade, com 176 mil eleitores, não conseguir fazer nenhum deputado estadual. Cascavel faz 4, 5 sempre, Maringá, Londrina 5, 6, Curitiba 10, Ponta Grossa 4, e a nossa Terra das Cataratas, fronteira, última cidade do Paraná, não eleger nenhum deputado estadual, não por culpa da população, por culpa dos partidos que lançaram 15 candidatos, maioria absoluta, sem nenhuma chance de eleger. São meus amigos, me perdoem, não vou citar nem o nome, mas fazer 4, 5 mil votos em Foz e 500 votos fora não adianta. Deputado estadual tem que fazer 40, 50 mil votos. Eu fiz 59 na última, 22 fora de Foz. Então, eu sei da minha condição e peço ao povo de Foz do Iguaçu para compreender isso. Não sou melhor que ninguém, mas para Foz do Iguaçu, hoje eu sou a melhor opção, a melhor oportunidade, chance de ter um deputado estadual. Além do mais, sou do partido do prefeito, do partido do governador. Ou seja, vou ser uma ponte, um elo muito bacana de Foz do Iguaçu com o governo do estado. O cálculo na coligação, qual que vocês estão fazendo com relação à quantidade de votos? Olha, é uma coligação bastante forte, a do Ratinho Júnior, uma chapa muito boa, que vai eleger em torno de 15, falam de 18 a 21, mas eu sou pé no chão, vai eleger 15 deputados estaduais. A gente acredita que 40 mil votos entra, 45 pode descansar que está eleito. Mas uma coligação tão grande, Guilherme, pode acontecer no último ali, na sobra, no rebolo, se eleger com 32, 35. Eu tenho condições de chegar a 40 mil votos, sim, se Foz do Iguaçu me ajudar com 20, 22, 25 mil votos, 15, 18, 20 eu busco fora. Então eu tenho uma expectativa muito positiva nessa eleição. Eu acredito que 40 mil votos elege, já elege, mas não dá para arriscar. É melhor buscar 45 mil, uns 25 em Foz do Iguaçu e uns 20 fora, é a minha expectativa. Uma última pergunta aqui, já estamos, né, chegando aqui no final da entrevista. Eu quero saber da sua postura com relação à questão dos pedágios, porque a gente sabe que agora 2021 termina o contrato, né, das empresas que fazem hoje o serviço de pedágio nas rodovias do Anel da Integração, e esse é um assunto que será tratado na Assembleia Legislativa ali, se você estiver ali eleito, né, como deputado, se estiver presente ali como deputado, terá que analisar este assunto. Qual que é a sua postura sobre a questão dos pedágios? Olha, vou dizer uma coisa para vocês, aquelas conversas de que rola dinheiro, essas coisas, eu juro aqui pela vida do meu único filho que eu nunca fiz isso, ao vivo, assim, Guilherme. Se me aparecesse com 10 trilhões na minha frente, sabe, eu expulsaria da minha sala qualquer cidadão que viesse conversar sobre esse pedágio. É uma pouca vergonha, é um roubo, é um assalto com o Paraná. Não há uma hipótese no mundo de eu aceitar qualquer conversa que não seja diminuir o preço desse pedágio, tá? As obras nessas estradas. Então, meus queridos amigos, não tenham dúvida, o professor Sérgio vai estar lá brigando, vocês vão ver isso, contra esse pedágio, que eu acho assim um dos maiores crimes que já cometeram contra o nosso estado, que produz e deixa grande parte, sabe, nessas praças de pedágio. Uma pouca vergonha, um desrespeito com o povo do Paraná. Conversei aqui na RCI com o candidato professor Sérgio, ele que é candidato a deputado estadual pelo PSD, Partido Social Democrático, número 55456. Professor Sérgio, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, fiquem todos com Deus e, queridos, meu número é 55456, tá? Obrigado, fiquem com Deus.